Ponto 85. A Eucaristia e o Mistério da Trindade. Esta corrente trinitária de amor pelos homens perpetua-se de maneira sublime na Eucaristia. Há já muitos anos, todos aprendemos no Catecismo que a Sagrada Eucaristia pode ser considerada como sacrifício e como sacramento, e que o sacramento se nos apresenta como comunhão e como um tesouro no altar, mais concretamente no sacrário. A Igreja dedica outra festa ao mistério eucarístico, ao corpo de Cristo, Corpus Christi, presente em todos os tabernáculos do mundo. Hoje, Quinta-feira Santa, vamos deter-nos na Sagrada Eucaristia, sacrifício e alimento, na Santa Missa e na Sagrada Comunhão. Falava da corrente trinitária de amor pelos homens. E onde poderá alguém aperceber-se melhor dela do que na missa? Toda a Trindade atua no santo sacrifício do altar. Por isso agrada-me tanto repetir na coleta, na secreta e na oração, depois da comunhão, aquelas palavras finais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, e dirigimos-nos ao Pai, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, Deus por todos os séculos dos séculos. Amém. Na Santa Missa, na oração ao Pai, é constante. O sacerdote é o representante do sacerdote eterno, Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo a vítima. E a ação do Espírito Santo não é menos inefável nem menos certa. Pela virtude do Espírito Santo, escreve São João Damasceno, dá-se a conversão do pão no corpo de Cristo. Esta ação do Espírito Santo exprime-se claramente quando o sacerdote invoca a bênção divina sobre a ofrenda. Vinde, ó Deus santificador, eterno e omnipotente, e abençoai este sacrifício preparado para o vosso santo nome. O holocausto que dará ao nome santíssimo de Deus a glória que lhe é devida. A santificação que imploramos é atribuída ao Paráclito, que o Pai e o Filho nos enviam. Reconhecemos também essa presença ativa do Espírito Santo no sacrifício quando dizemos, pouco antes da comunhão, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai, com a cooperação do Espírito Santo, com a vossa morte, destes a vida ao mundo,